coisa pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter um International sonho apresenta Guerreiras Mágicas de Heian. Marine e Anne foram convocadas pela Princesa Esmeralda para se tornarem as lendárias guerreiras mágicas e salvarem a terra de Zephyr. No entanto, para qualquer direção que resolvam ir, suas vidas são ameaçadas pelos soldados do poderoso Zagar. Sobrepujando o inimigo e lutando contra horríveis monstros, elas conseguiram, porém, um incrível mineral chamado escudo, com o qual fabricaram as armas fantásticas que irão permitir que elas acordem os gênios e se tornem definitivamente guerreiras mágicas. Vigor, o imprevisível. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Fantasma vai pular no nosso colo a qualquer hora. Ai! Lucy, você nunca tem medo? Não muito. Não, não. Por que foi perguntar? Eu não acredito. Eu queria tanto poder ter a tranquilidade dela. parece que Zephyr está tendo ainda mais problemas. Temos que acordar aquele gênio e rápido. Vamos correr, Bocona! O que foi agora? Aconteceu isso. Parece que os olhos dele estão virando. Mas isso é bem óbvio, não é? Vamos lá. Mas que coisa horrível. Coisa cruel. Eu diria horrível e cruel. Lucy! Lucy! Lucy! A Lucy está tentando salvar aquele animalzinho. Aquele monstro matou todos eles. Esse mundo todo está coalhado de monstros monstruosamente monstruosos. A família dessa coisinha também deve ter sido vítima. Tudo culpa do Zagar, por ele ter raptado a princesa Esmeralda. Você está machucado. Pobre bichinho. O que será que nós podemos fazer? O que é, Mocona? Uma caixinha com muitos remédios. Você tem de tudo, hein, Mocona? Você não pode vir com a gente agora. Vá pra casa, sua família está te esperando. É mentira, mesmo que fosse pra casa, não haveria família porque aquele monstro acabou com ela, não é? Temos que ir. É melhor a gente começar a andar. Eu vou levar ele com a gente. Vem pensar! Não fazemos a mínima ideia do que vamos encontrar pela nossa frente. Mas se deixarmos ele aqui, algum monstro pode vir e já viu, né? Só que se ele for viajar com a gente, a mesma coisa pode acontecer de novo. Que situação? Já sei! Por que a gente não fica aqui até ele melhorar um pouco? Só uns 2 ou 3 dias até ele ficar bom. Se algum monstro vier, ele terá uma chance. Se isso for pedir demais, então pelo menos esta noite, vai. Bom, a noite tá caindo mesmo. Acho que não teremos outra escolha. Ah, obrigada, Marine e Amy. Você viu que legal, hein, Gary? Ela até já deu um nome. Você não lembra? É o nome do cachorro dela. Durma bem, Ricari. Ela apelidou ele de Ricari. Aquelas meninas estúpidas. Mal sabem elas que vão virar comida do grande Vigor. Café e a Lucy ainda não voltou. Tenho certeza que aconteceu alguma coisa. Você acha mesmo? Talvez um monstro, sei lá. Nossa, que lindo! Eu nunca vi nada igual. Parece um grande tapete de flores. Eu vou fazer uns arranjos e vou levar para Marine e para Anne. Vou fazer para você também, Ricari, está bem? Lucy! Lucy! Lucy! Eu esperava que eles pudessem estar por aqui. É estranho, né? Você não acha que ela teria entrado sozinha ali, acha? Hã? Pronto, eu terminei um. Este aqui é pra você. Ricari? Ricari? jamais poderia ser Ricari. É que ele sofreu uma mutação. Ai, elas ainda não perceberam. Que meninas ingênuas. Vamos, Vigor, devore-as de uma vez por todas. Escute a mim! Escute a mim, entendeu? O quê? Ricari! O que aconteceu com você? Vigor! Catarine, o que aconteceu com o monstro? Você o destruiu? Sim. Alguém, algum homem de Zagar estava controlando o pequeno Ricari. Ricari! Quem fez isso, Ricari? Quem fez isso? Adeus, meu Ricari. Zephyr tremeu novamente. É tudo culpa do tal Zagar. Vamos, Marine, vamos, Zane, vamos lá. É isso. Vamos acordar o tal gênio e salvar Zephyr de uma vez. は、とんでもないやつで、私たちは氷の世界に閉じ込められ